That's right, Professor Gray, phase 1 through 3. Ira Curtin Productions. Check it. Let me blast off. Flying sky high, Dragon Ball style, GT bastard on your TV. It's MRC, better knowing that's Professor Grayface on the Ira Curtin production, which means I disappear in Ira Constructions. And yo, they try to fuck with my henchmen. Ghost fans rolling tonight. It's a horror sight that I'm giving you with the stench of rotten forces. A thousand warriors and teams get slaughtered like I'm the legend, blade of the immortal, the god. Lyrical man to blast your heart, internal in bits and pieces. Still deceiving seas with meat cleavers. Bring the motherfucking heaters to your show, cause you never know when I come to sabotage your flow. And yo, y'all is pitiful and crying like motherfucking hoes. Bastards, and we'll ride deeper in your speakers. Slash you with a sword from your shoulder into your liver. It's miserable the way I deliver the message. The script is not understandable. Bastards, and we'll ride deeper in your speakers. Slash you with a sword from your shoulder into your liver. It's miserable the way I deliver the message. The script is not understandable. Vem como passa, luto pela raça. Holocausto, destruição em massa. Que vem e que passa, já leva a taça. Primeiro no ranking que ganha e vaza. Não há o que faça, se entrega de graça. Largado na praça, tomando cachaça. Cumpra contagem, cabeça lavagem. Tratado igual bicho, animal selvagem. Isso que disse, me passa ao script. Mais um coitado, trabalha por ticket. Povo pisado, tapete é claro. Refaço a história e jogo no ralo. E quem fala menos, escuta mais. Não fica perdido e sabe o que faz. Cabeça erguida e sempre persista. Palavra de fé é nunca desista. Bastard, samurai, deeper in your speakers. Slash you with a sword from your shoulder into your liver. It's miserable the way we deliver the message. The script is not understandable. Bastard, samurai, deeper in your speakers. Slash you with a sword from your shoulder into your liver. It's miserable the way we deliver the message. The script is not understandable. Pornografia apoiada de novo. Mais uma que posa no final do jogo. Mulheres da mídia manipuladas. Presença é tudo, cabeça é nada. Gera conflito, artista e seu meio. Pro paparazzi é um prato cheio. Segue comigo, guerreiros amigos. Na linha de frente versus inimigos. Faz o apelo, deixa no gelo. Contra o sistema eu sou o pesadelo. Que te assusta no meio da noite. Tipo a morte que te pega de foice. Impaciente aquele que mente. Atrasa os outros pra ficar na frente. Mentira não vira, é sem futuro. Vai ver sua vida perdida no escuro. Bastard, samurai, deeper in your speakers. Slash you with a sword from your shoulder into your liver. It's miserable the way we deliver the message. The script is not understandable. Bastard, samurai, deeper in your speakers. Slash you with a sword from your shoulder into your liver. It's miserable the way we deliver the message. The script is not understandable.